200, retresso para o sequenciamento, curva esquerda para 035, limite que do MEC 100 de cima. 09150. Thank you. Azul 4060, destek aranın 810 başımasına 010 8. Otorizasyon altı hizmetiyle sıkışıyor, şu an sorulacak. Sensi direktör 2008, Chamando 200, direita proa 055, limite esquerda na com 007. Direita 0, é o 00, recebe mais a mão. Pente, radial 280 de Salvador. Afirmo, recebe identificado e reduz para 210, aparelho 1804. Utilizado sinal Betway, 4060. 4060, chame o turno, 1905. 695, obrigado, bom dia, fala que também recebe, identificou 825. Fecha. 1395, chame 75, frequência, 95, decimal 1, antena 98, decimal 8. 951, antena 288, boa, na 395. Acelerado 9804, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-U, informe estabilizado. Para 2000 pés, autorizado LSX-U, da 10-0, passaria do 9804, vai informar estabilizado. O Xenon é 200, informo que intencionalmente irá ultrapassar o curso localizador, novo limite, radial 300 de Salvador. 300 de Salvador, mantendo 080-670. É 200, desse mantenha 310 o eixo do altímetro na 09. 300-08-670. Autorizado o pouso 10, verso 90 graus, o 9 não é? Teve o pouso na 10, azul 470. Chamando 200 para o localizador direita proa 140, forma estabilizado. Direita 140 para o localizador, 6200. passarinho do 9804, estabilizado, visual com aviso. Passarinho 9804, chame para o Salvador, frequência 1,8, decimal 95. Corre, 6895, passarinho 9804, obrigado. E Salvador, passarinho 9804, está estabilizado, sinal ILS, está 1,0, visual com aviso. Passarinho 9804, Tachinei, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Solo 29, libera direito, chame Solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, receberá a nota. Localizador, chame a 2, 0, 0. Chame a 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0. Final do procedimento da execução e forma estabilizada. Confirmando, chama o turno, não vai ter esse valor. 2000 ILS, 295 graus, vamos ver. Som, passarinho 9804, autorizado o pouso. Vento 100 graus, 129. Autorizado o pouso 90, passarinho 9804, confirma o vento? Vento 100 graus, 129. 6800, continua a aproximação, número 2 é aproximação. Sim, 6800. Tem que usar 4207 com o sujeito menos de 209. Vamos manter a posição, né? Uniforme do Nesco do controle. Qual é o traço de conhecimento do controle? O setor, eu quero saber se está fora da reação. Uniforme Nesco? Para terminal, controle LES 130 decimal 1. Autorizada com o 0, vento 100 graus, 1 mais. 4207, autorizada linha em Mantua 9. Decolou 37, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, boa tarde, 4207. Alfa November, uniforme November, prossiga. Acione o código 5526, papapá, November, uniforme, Mike, identifique. O 5048, Rui Itap, esse mantém o nível de voo 060, sem identificação. 060, do 5048. Na plataforma vendo o uniforme mais, confirma o estimado de pouso. Informação alerta, frequência do centro 125 do sinal 45, alternando 126 do sinal 85, frequência de para coordenação. Azul 4207, chame Centro Recife, frequência 125 do sinal 1, até 128 do sinal 35. 4714, aciona a identificação, você para nível de voo 070, voo ITAP. 070, na prova de ITAP, 047. 14, está com a velocidade de 209? Afirmo. Eu digo agora para 250 mais, tá? 347.14. Você é voando ITAP com 250 mais. 347.14. E descendo para 70. 347.14, desconsidera a redução de velocidade. Ok, super, então. 450, sem identificação, dessa via chegada com a média de voo 080. Via para 2 mil pés, o escrote muito mais 08, 3F final do procedimento da secção, informe pelo 2F. 2 mil pés, 147-14, desça para nível de voo 050. 1455, reduza para 2100 mais. restrições de altitude em Bonfim. Autorizado, procedimento do ano 4, 5, 5.

7745 após o tráfego na curva 3ADM, mantém 1-0. Informa o Weber da companhia aproximando 1-0 a 2 milhas de distância. Centro 3895, chame Centro Recife, frequência 925-1, alterna 925-35. Agilizando a liberação da pista, por gentileza. A sua identificação, isso e a chegada da moto 22050, eu vou levar 250 mais. 745, autorizado de colapso, 0, vento 090 graus, 092. Salvador, muito boa tarde, tá? 33 MS, final e elétrico 3 da moto. A 3366, continua a aproximação, agora está livre, informa o Airbus da companhia, iniciando o rolagem aqui no 0. Certo, está 3366. 3366, informa o tráfego 1 hora, 9 milhas, 1 sudoeste, mantendo 2.500 pés, mapa 2 virtual. Alaskan, confirm the altitude. Chama 337, avisa para 220 mais. 220 mais, é 337. Confirme então se é pouso no greve. Aqui, deve estar agora, está bom, fechado, o greve. Gente, nenhum tráfego reportado no setor, nem aproximando para pouso 1-0, autorizado cruzamento da sinal 1-0, reporte de branco. Sim, aqui, autorizado cruzamento da sinal 1-0, reporte de branco. Zero. 135, retração para que você está no procedimento, curva à esquerda, apoia 215, limite que ele não é com 005. Esquerda 215, limitada ao que é mais que 100 de compra. Então, radial 280 de Salvador com limite com 135. Limitado 280 de Salvador, Rádio 35. 35, desça para 2010, eixo do altímetro na 098. 2010, deixa para 098. Chilena 337, acho que eu vou controlar. Chilena 337. Cheque se recebe marcação do MDB Singer. Chame Centro Recife, frequência 95, décimo 1, até 98, décimo 3, 5. 35, 1, 2, 3, 5, vem lá, 180, o limite permanece. Esquerda 180, mantém o limite. Galera 3, 37, a sua até recebe, eu acho que a fonte de fibra. Gente, a China 3, 37. Pelo pátio do Grael, vento 090 graus 08 a 9, altímetro 908. Guardião, resolve. Uma 35, complete a curva esquerda para 145 para o localizador, ramo estabilizado. Esquerda 145 para o localizador, reportar estabilizado. Confirme o campo. 3 Salvador 1 no 8 decimal 97. Então, eu sou a Oscar, eu continuo em aproximação, aguarda.